lhe dar o endereço da igreja onde sirvo e trabalho pro senhor. É bem ali, numa rua bem florida, onde a vida para Deus tem mais valor. A minha igreja, ela é bem diferente, tem cada crente que dá gosto a gente ver. A minha igreja trata todos com carinho, ela te mostra o caminho, é somente você crer. A minha igreja é uma igreja querida, ela faz da minha vida um exemplo de amor. A minha igreja não esquece o compromisso, é por isso é que se diz, é a igreja do Senhor. Se for visitar a minha igreja, tenho certeza que você vai adorar. Quando o coral entoar um belo hino, a sua boca a Deus vai glorificar. Nosso pastor, ele é muito abençoado, tem falado do amor que vem da cruz. A minha igreja, que por Deus é redimida, na jornada desta vida, proclamando vem Jesus. A minha igreja é uma igreja querida, ela faz da minha vida um exemplo de amor. A minha igreja não esquece o compromisso, é por isso é que se diz, é a igreja do Senhor.